82 no solo, 38, 39 agora. Direita 219 solo, bom dia. Direita 219, bom, 982. 260 e a. Na primária, por gentileza? 1288. 288, bom dia, 1238, claro, bem. Com voo. Obrigado. 2 vibrou. Bom dia, gol 1982, táxi de Alfa, Juliette, portão 05. Alfa. Alfa, Juliette, 05, gol 982. Mike Echo Delta Chame Torre, 198, decimal 95. Tá 3733, livre acionamento Chame Táxi. E 15 no altímetro. Na Estreia da Mari, deixa para o 050. 050, na Mari, pode voltar? Na Estreia da Mari, 250, mantém a Mari aguardando a autorização. Nossa, contato radar, sou para o 360 na saída da Eule da Bridge. 360 na saída da Eule de Bandeira? 6729 após 2000 pés, autorizado Lida. 2000 Lida, cara. American 980, ready to copy. American 980, yes ma'am, we are ready to copy. We're at gate 11, clearance to Miami on request. 3-6, yes, Recife approved 350, flight level 350. Take off from the 10, after departure, left turn. Book a departure, Alpha, Romeo uniform transition. Then by upper with 58. Call code 5470. Departure control frequency 120.80. Okay, American 90 copy. We're clear to receive it. We are climb up flight level 350. Take off runway 10. Then left turn. Upper departure of opposite. Upper with 58. 5470. Departure is 120.80. American 980, ready back is correct. Call me ready. Kilo information. Okay, we will call you when ready for, with the information, we're ready for the pre-track register. American 970, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, repouso na pista 17, em posto solo controlado. O vento é 1.00 graus com 1.4 nós. Thank you, Mike Echo Delta. Catania 6250, tá autorizado voar Duna na presente, desça para 2000 pés. O ajuste 1-0-1-5. Solos 45, bom dia, mais Eco Delta. Station 3733, Índia, no ponto espera, chame 2-9895, ajuste 1-0-1-6. Índia, no ponto espera, 2-9895, 1-0-1-6. Centro Recife, 1-2-5-1, no altera 3-3-2-5. Clareza 2, Santa 33, está livre a linha e decolar da pistão 0, vento 120 graus com 13 nós. Salvador, o trip 5221 está cruzando 140. E 5221 no chame Centro Recife, 1288 até 1260. Centro Recife, 1288, 1260, graças. 33 decolos 49, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia, bom domingo 3733. Portará estabilizado no localizador de ambiente. Salvador departure, good morning, Tom 3733, passing 2400. Tom 3733, with the contact, climb 24360, fly head leader position. Okay, I'll copy, climbing 360, no restrictions, flying to? Fly leader position. Leader, thank you, Tom 3733. CNM-2250, completa aproximação final, Sumi Torre, 1-2, decimal 95, bom pouso. Estamos zero, vento 1, 00 graus, uma centena com 1-2 nós, uma dúzia nós. Altímetro 1-0 no 5-6-15. 5-6-15 para Taravá, sem Taravá. Interno baixado travado, 6250. Gente livre, pouso 100 graus, 12 nós. Vou chamar 6250. 373D contact receive standard frequency 125.1, enable 133.25. 1251133325, have a good Sunday, Tom 3733. Via Pátio Índia, ponto espera Xami Torre no 895, ajuda Xano 015. Ajuda Pátio Índia, vai chamar o ponto de Pátio Índia, 895, se manda o ponto de 24 horas. 24 horas e 20. Solo 57, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Alfa Juliette, tá vindo pro 02. Bom dia, tá livre a linha e decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. 311, decolo 01, no controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado. Bom dia, Chanel 631, passa 1000 pés na Dael. 3191, bom dia, contato radar na decolagem, subo 360. 360, 631. Salvador, Gono 983. Informação em curso, quilo, copia. Na sua escuta. Gono 983, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Eulê da Tride, intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5503, controle Salvador 120, decimal 80. Guarulhos 360, da pista 10, da El Leida Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, onde prossegue com o plano de voo. 5503, 1208. Correto, chame pronto, Gol 983. Chamarei, Gol 983.